Se você não desafina, me levando no rap, quatro nomes e menina. Levando no rap, quatro nomes e menina. Levando no rap, quatro nomes e menina. Agora continuo nesse som que vou levar. É de dar água na boca, de vontade de dançar. Um, dois, três, quatro, cinco mil. É jogada ensaiada, tudo coisa de rotina. E se você não tá ligado, por favor desbaratina. Me dê sua resposta ou saia de fina. Se não souber levar oito nomes e meninas. Não souber levar oito nomes e meninas. Não souber levar oito nomes e meninas. Esse rap em conjunto está ficando legal. Só tem alguma coisa que não sei como entender. De onde, de que lado você veio aparecer? Sem deixar vestígio, endereço ou telefone. Se não falhar a memória, já não sei qual o seu nome. O meu nome é Bill, sou Bill para você. Sempre estive ao seu lado, só você que não me vê. Se somos um, eu só quero saber. Se me acompanha no Do, o que agora eu vou fazer? Chamo no boys. Só as meninas, agora só as meninas, só as meninas. Só quero ver se você não desafina, me levando no rap, quatro nomes e meninas. Quatro é muito fácil, vou mudar a sua sina. Quero ver você levar oito nomes de meninas.